Quando estiver velhinho, de cabelo branco, lembrando do tempo em que eu era o seu manto, sentado na varanda ouvindo o vento passar, vai ser teu nome que eu vou sussurrar. Tantas histórias guardadas no olhar, tantos abraços que o tempo quis levar, mas cada ruga que espelho mostrar é prova que eu soube te amar. Mesmo que a vida nos leve pro fim, você sempre vai morar dentro de mim. Quem muito amou não conhece o adeus, apenas o até logo o sinal dos céus. O amor é fonte que nunca desaba, mesmo se a estrada ficar sem palavras. Quem muito amou vive além do agora, é presença eterna mesmo indo embora. Eu for antes, não chore demais. Estarei no pôr do sol, nas manhãs de paz, na tua lembrança, no som do nosso chão, no toque sutil da tua emoção. Se você for primeiro que eu, guardo um cantinho aí perto de Deus, pra quando eu chegar, sorrir pra você e recomeçar o nosso viver. Quem muito amou não conhece o adeus, apenas o até logo um sinal dos céus. O amor é ponte que nunca desaba, mesmo se a estrada ficar sem palavras. Quem muito amou vive além do agora, é presença eterna mesmo indo embora. Foi me escrito passar em ti a contar, diz que a sua esvalor, mas te priando-me a teu senhor, se nas não combine com a teu destino. Vi o tempo passar, vou te encontrar nos meus sonhos no ar. Porque quem ama não teme o fim, te levo comigo, pego o meu fim.